Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa noite, cá estamos então para mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Modesto Navarro, do PCP, a Carla Madeira, do PS, o António Proa, do PSD, o Carlos Ardisson, do CDS, não pode estar hoje presente. Hoje vamos falar da Carta Municipal de Habitação e também do fecho de contas da Jornada Mundial da Juventude, por parte da Câmara. Primeiro vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, hoje vou começar por si. Muito bem, boa noite, Antonieta, aos meus colegas e aos nossos ouvintes. O meu primeiro minuto de hoje é para assinalar e desafiar os nossos ouvintes para um evento que vai decorrer durante toda esta semana, não só em Lisboa, mas neste caso refiro-me a Lisboa. É a Festa do Portugal Imaterial, que comemora 20 anos da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, e durante esta semana vão decorrer festas, manifestações culturais, concertos, performances, documentários, visitas guiadas, enfim, um sem número de atividades em torno precisamente dos bens que são património cultural e material nacional, e é uma oportunidade para nos aproximarmos daquilo que são manifestações culturais, muitas delas, aliás, em regra, são locais, mas que são expressões da nossa cultura. E eu não podia deixar de destacar, no caso de Lisboa, a calçada artística, a calçada portuguesa, que vai ter vários eventos, uma visita guiada no dia 21, uma visita aos armazéns dos moldes da calçada no dia 17, a visita à escola de calceteiros no dia 18, e depois uma exposição que reúne, aliás, outras manifestações culturais no Museu do Traje, que decorrerá entre o dia 20 e o dia 22. E portanto fica aqui o meu desafio para que as pessoas possam aproximar destas manifestações culturais e, no caso de Lisboa em particular, da calçada artística portuguesa. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. Bom, eu não posso deixar de falar no episódio trágico que infelizmente aconteceu este fim de semana, que foi a morte de uma pessoa na zona do Bairro Alto, fruto de desacatos da noite. Enfim, sabemos que desacatos é algo imprevisível, que pode acontecer em qualquer local do país e não só nos com animação noturna. A questão aqui é que o que aconteceu é algo previsível, tendo em conta o aumento da insegurança que nós vivemos na noite. Eu tenho feito referência a isso muitas vezes. Infelizmente não tenho sido levada devidamente a sério. Tenho alertado para a abertura descontrolada de estabelecimentos noturnos na zona, tenho alertado para o não respeito dos horários de fecho e, sobretudo, e foi isso, a meu ver, daquilo que eu observei, que é aquilo que eu observo todas as noites, mas daquilo que eu observei do que aconteceu, está diretamente relacionado com uma falta de fiscalização que existe do encerramento das lojas de conveniência às 22 horas. As lojas de conveniência são um dos principais fornecedores de álcool para a via pública, álcool em garrafas de vidro, garrafas de litro, é o que eles vendem muito, porque é o que sai mais barato, isso tem acontecido muito. Foi justamente muito uma garrafa que foi usada para, exatamente, como arma do crime. Exatamente, portanto, as lojas de conveniência nem todas fecham às 22 horas, muitas das que fecham ficam com o postigo aberto e vendem, estão toda a madrugada a vender. A venda ambulante, existe muita venda ambulante, ilegal, claro, porque a Junta não autoriza nenhuma venda ambulante, portanto, e quer a Polícia Municipal, quer a PSP têm conhecimento disso, não há nenhuma venda ambulante autorizada pela junta de freguesia, seja do que for. Portanto, toda a venda ambulante que existe é ilegal e existe muita venda ambulante, ou seja, existem muitos estabelecimentos que cumprem e depois, a partir de uma determinada hora, há uma série de situações incumpridoras que fornecem álcool para a via pública. Ora, precisamente devido a esta venda de garrafas de vidro, que é algo que é proibido, os bares não podem proibir garrafas de vidro, mas depois vemos este descontrolo de um mercado paralelo, digamos, que vende não podem estas, exatamente, não podem, e as lojas de conveniência podem vendê-las até às 22 horas para as pessoas consumirem na sua casa, não é? Ora, não é isso que infelizmente ali acontece, tem existido um aumento muito grande do consumo em garrafas de vidro, e é precisamente por a garrafa de vidro estar na mão de uma pessoa às 4:30 da manhã, não é suposto, não é? Essas lojas todas fecham às 22 horas, o que é que está uma pessoa a fazer com uma garrafa de vidro na mão? Perante uma situação de desacatos, em que o álcool no sangue, e não só, já é muito, ora, está ali a arma perfeita, uma garrafa parte-se e torna-se uma arma perfeita, e infelizmente esta situação foi noticiada porque infelizmente ocorreu uma morte, mas problemas com garrafas de vidro acontecem constantemente, e portanto é mesmo importante. E quando eu falo na necessidade de haver uma fiscalização maior do que ali acontece, é por um lado para garantir o direito ao descanso dos moradores, mas é também para situações destas, infelizmente, não tem sido levada a sério. Quando eu falo nos problemas é porque estou preocupada com eles, não é só porque me apetece falar do que está a correr mal. Modesto Navarro, vamos ao seu minuto também. Então, boa tarde, ou boa noite. Eu queria assinalar aqui o dia 17 de outubro. Amanhã é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Imagine-se. Vinha por aí acima a pensar nisto e lembrei-me que em miúdos, em Trás-os-Montes, assistiam ao sábado, ao único dia em que era permitido pedir porta a porta. Ou seja, a miséria vinha para a vila, das aldeias toda, bater porta a porta, a pedir pão, a pedir coisas. Pronto. Não tinha certo para fazer. Só sábado. Era proibido, fora do sábado, pelo salazarismo, pedir esmola. Hoje é todos os dias e em qualquer lado. E acontece até fenómenos interessantes. Há uma senhora, uma mulher, pronto, que percorre só uma carruagem aqui do metro, só uma carruagem para trás e para diante, pedindo esmola. Ou seja, agravou-se a situação porque já existia disso. Isto para dizer que são indispensáveis medidas estruturais que alterem a situação de injustiças e as desigualdades sociais. Devemos estar contra medidas de assistencialismo que crescem e caritativas, ainda é pior. Devemos é criar condições de estruturas para que realmente as pessoas tenham uma vida diferente e deixem de andar a estender a mão, etc. Quero falar aqui dos baixos salários que aproximam cada vez mais as pessoas de situações que já são muito visíveis, mesmo em sítios e em bairros onde isso não acontecia, situações de dificuldades, precariedade laboral, portanto, falar daquilo que é essencial e que devia ser estrutural no sentido de elevar a dignidade das pessoas e acabar com este flagelo que realmente agora fere ainda mais a humanidade. Está apresentado um minuto de cada um. Vamos falar a seguir da Carta Municipal de Habitação de Lisboa, aprovada com críticas e depois de negociações. A Câmara de Lisboa aprovou esta proposta para submeter a consulta pública à Carta Municipal de Habitação. Foi aprovada com os votos a favor da coligação Novos Tempos, a abstenção do PS, PCP e Cidadãos por Lisboa e os votos contra do Bloco de Esquerda e do Livre. A autarquia, presidida por Carlos Moedas, em comunicado, salientou que esta Carta Municipal de Habitação é um instrumento estratégico de intervenção municipal no domínio da habitação, com vigência de 10 anos, e representa também um esforço de investimento de 918 milhões de euros. O PS, em comunicado, afirmou que o resultado das negociações que tiveram lugar depois do chumbo da proposta original, o documento votado reconhece finalmente a função social da habitação e é um texto substancialmente distinto do que tinha sido apresentado em junho. Carla Madeira, pergunto-lhe, as negociações, por não haver maioria absoluta, às vezes resultam, certo? Exatamente. Aliás, os bons documentos devem mesmo resultar de uma negociação e foi isso que aqui aconteceu. O PS não se revia neste documento, daí não o ter viabilizado, como foi dito, porque, enfim, feria não ter muitas... votado sobre Abraão. Ah, não, no primeiro documento. Na primeira, sim, vez versão. Estou contra, sim, e agora absteve-se. E, portanto, quando... um partido, as pessoas eleitas não se identificam minimamente com o documento, quando o documento fere os seus princípios, naturalmente não o podem viabilizar, e foi isso que o Partido Socialista fez. Apresentou várias propostas de alteração ao documento, várias delas foram aceitas. É importante aqui dizer que este documento é um documento estratégico e de planeamento, ou seja, com este documento a Câmara não vai fazer ou deixar de fazer habitação. Portanto, isto para dizer que não é por este documento não ter sido aprovado há 3 meses atrás que a Câmara ficou impedida de apresentar propostas e de arrancar com os projetos, que é importante as pessoas saberem. Que já que foi por aí, serve para quê esta Carta Municipal da Habitação? Esta Carta Estratégica serve para definir precisamente vários mecanismos, vários caminhos que o município deve seguir. Portanto, não para mesmo tudo aquilo que foi negociado para ser introduzido neste documento, não quer dizer que por o documento ser aprovado que isso vá acontecer. É preciso depois surgirem propostas, surgirem projetos e a Câmara dar sequência aos projetos. Como a Antonieta disse, este documento de facto reconhece a função social da habitação, e isso é importante. Aumenta o número de fogos de habitação de renda acessível para famílias com rendimentos intermédios, que é uma das bandeiras do Partido Socialista, é haver habitação para a chamada classe média, se bem que hoje em dia eu já não sei muito bem o que é classe média, mas vamos chamar famílias com rendimentos intermédios, para quem a Câmara planeava ter apenas 171 casas até 2028. Neste documento foram incluídos projetos para construção de mais de 1.500 casas de renda acessível, que eram atirados para 2033 na versão anterior, e que assim o que a carta diz é que vão avançar já em 2024. Gostaria aqui de destacar o projeto precisamente do Restelo, que segundo consta vai sair da gaveta e vai avançar, e portanto, e há 400, exatamente, já falámos várias vezes, portanto, o que tem sido uma grande reivindicação do PS, porque entendo que é um projeto importante, que são 400 casas de renda acessível, e que estão incluídos nesta carta em como vão avançar em 2024. Esta carta também vai avançar com o apoio municipal ao arrendamento para jovens, que tinha sido algo que tinha sido aprovado, enfim, com a maioria da esquerda e com o voto contra da direita, mas que não tinha sido executado até à data, veremos agora. Mas o que prevê este subsídio municipal de arrendamento jovem é que jovens até aos 35 anos paguem renda até 28% do seu rendimento líquido, e a Câmara comparticipará o resto do valor, e portanto estamos a falar de 4,7 milhões de euros para garantir casas que os jovens podem pagar. Nesta carta também foi introduzido, a pedido do PS, o reconhecimento do direito de preferência como um instrumento de expansão do parque habitacional do município. A Câmara pode exercer o direito de preferência em muitos locais e, portanto, esta carta destaca isso mesmo. Também prevê projetos-piloto de construção modular para estudantes universitários e trabalhadores deslocados em Lisboa, que é uma necessidade que existe. Os nossos estudantes universitários não conseguem encontrar quartos e os trabalhadores deslocados em Lisboa também não. Daí também parte da responsabilidade de não termos todos os professores necessários nas escolas de Lisboa e todos os polícias, nomeadamente. E depois foi introduzida uma medida muito importante, e que eu falo aqui muitas vezes, que é a restrição do alojamento local, e portanto foram introduzidas novas medidas de regulação do alojamento local, com um rácio máximo de 5% de alojamento local por todos os bairros da cidade, e esta medida é importante. Portanto, o PS entende que, tendo sido incluídas estas reivindicações do Partido Socialista, que havia condições para viabilizar este documento, com uma abstenção, o que significa que o documento irá ser submetido à consulta pública. É importante as pessoas saberem que durante 60 dias o documento irá para a consulta pública, e aí todos os cidadãos podem contribuir, dar sugestões essas que terão que ser naturalmente incluídas. É importante, de facto, avançar-se em matéria de habitação. Como é que se pode fazer isso? É no site? É online? As sugestões das pessoas para um documento que está em discussão pública? Todas as discussões públicas a pessoa pode contribuir no próprio site, enviando um e-mail. Portanto, esta será certamente igual a todas as outras. As pessoas podem enviar uma carta, um ofício, mas acho que é muito mais simples as que tiverem possibilidade disso de acederem ao site, no local próprio, e fazer o seu contributo no devido espaço. A terminar só dizendo que é fundamental não se perder uma oportunidade única. Estão previstos só para Lisboa, de verbas do PRR, 500 milhões de euros, portanto é a verba que está prevista para Lisboa, e portanto é considerável, é uma verba considerável. Assim venham os projetos adequadamente, não é? Muito grande, e portanto é preciso mesmo haverem projetos para cativar esta verba, senão ela irá para outro sítio do país ou da Europa, e não é isso que nós desejamos. Modesto Navarro, suponho que para o PCP esta Carta Municipal de Habitação não reunia as condições que vocês achavam mínimas para se absterem ou aprovaram, e portanto votaram contra. Não votamos contra. Absteve-se o PCP. Absteve-se. PCP absteve-se. Muito bem, peço. Tal como o PS e os Cidadãos por Lisboa. Sim, aliás, eu aliás disse-o há bocadinho. Disse-o no início. Agora estava. Foi aprovada. As tintas, sim. Foi aprovada, com algumas alterações que melhoraram o documento. Depois desta abstenção e da aprovação, na quarta-feira passada, segue-se um período de discussão pública. Por proposta do PCP, que foi aprovada, este período de discussão será de 60 dias e não de 30 dias, como previsto inicialmente. Os 30 dias passam depressa e deitam a mão a este esquema para realmente as coisas passarem depressa. Os eleitos do PCP realçaram esta mudança para maior intervenção de quem esteja atento. E também realçaram a inclusão da Carta Municipal de Turismo a partir do estudo da capacidade de carga turística de Lisboa. Finalmente, têm instrumentos para medirem bem aquilo que Lisboa pode aguentar e aquilo que, de facto, estraga e destrói a cidade. Este estudo da capacidade de carga turística visa o ordenamento dos empreendimentos turísticos na cidade. Portanto, vamos lá ver se realmente não continua a cometer os crimes que se tem cometido. E também a correção dos desequilíbrios da deliberação do seu licenciamento, privilegiando a vocação habitacional dos bairros da cidade. Portanto, em primeiro lugar, está a habitação dos que cá moram e dos que têm direito a viver em Lisboa. Para o PCP, a Carta Municipal de Habitação não prevê que a função social da habitação se concretize, no caso de dezenas de milhares de casas vagas ou de volutas em Lisboa. Não toca nisso. Não toca nisso. O silêncio do presidente e da direita é uma falta grave. E o subsídio municipal ao arrendamento, através de um mecanismo que impulsiona a subida das rendas, favorece a especulação. Ou seja, tiram com uma mão, dão com outra aos senhorios. A direita no seu pior. Disse. Ao contrário do que eu tinha dito no início, tinha dito bem, portanto, os novos tempos votaram a favor, a abstenção do PS, PCP e Cidadãos por Lisboa. Quem votou contra foi o Bloco e o Livre. Portanto, teve aqui na introdução com o Modesto Navarro, fiz aqui, troquei isto. António Proa. Bom, temos finalmente a Carta Municipal de Habitação aprovada e pronta para este processo de discussão pública. Dois meses, recordo, não é? Recordo que era para... a primeira versão foi apresentada em junho. Na altura, o conjunto das oposições chumbou a submissão à consulta pública deste documento. E agora viabilizou a condução, sim, à consulta pública. Esta não é necessariamente, e eu diria, não é provavelmente ainda a versão final. A versão final surgirá após este processo de consulta pública, em que espero que seja participada. Aliás, vale a pena sublinhar que a proposta da Carta Municipal de Habitação, que é um instrumento muito relevante para o planeamento do desenvolvimento em matéria de habitação na cidade de Lisboa, foi um processo muito participado na sua construção. Quando chegou a esta fase, ou melhor, quando chegou a junho, esta proposta já continha o contributo muito alargado da participação de vários atores na cidade de Lisboa, nomeadamente através do Conselho Municipal de Habitação. E a Carta Municipal de Habitação, a proposta inicial, aliás, tinha sido aprovada no Conselho Municipal de Habitação. Ainda assim, eu, não obstante sublinhar que se perderam aqui dois ou três meses neste processo, que podia já estar mais avançado, e isso não significava que mais à frente não pudesse haver introdução de alterações e melhorias também dos partidos da oposição. É também este processo, este período serve também para isso, e aliás, espero que os vários partidos estejam atentos ao processo participativo para também poderem colher ideias que possam melhorar ainda esta proposta. Mas eu, para além de fazer esta referência ao atraso que foi provocado pela recusa inicial de submissão à consulta pública, quero sobretudo sublinhar um aspecto que me parece muito importante neste tema, que é encontrar-se uma plataforma de entendimento alargada relativamente às propostas e às soluções a implementar neste setor da habitação e, neste caso, na cidade de Lisboa. O que nós não vemos na discussão que corre no país e que correu nos últimos meses no país do conhecido pacote da habitação apresentado pelo Governo, que é feito contra tudo e contra todos, e a maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento impôs uma solução contra a qual, relativamente à qual todos têm opinião diversa. Neste caso, bem sei, fruto de não haver maioria absoluta, mas às vezes o facto de não haver maioria absoluta, e é isto que eu quero sublinhar, é importante. É importante porque se no final chegarmos, sim, a uma melhor solução, com o contributo, o envolvimento e o compromisso, porque também me parece, pese embora tenha havido aqui uma abstenção, que às vezes é defendida por quem a faz como, bom, eu não me comprometo e portanto o documento é o vosso. Bom, há aqui um compromisso, porque há aqui a viabilização de uma proposta, e portanto há aqui de algum modo um compromisso. Eu acho que é muito importante que existam compromissos em matéria de habitação, e no caso de Lisboa isso foi alcançado, e portanto quero aqui sublinhar este aspecto positivo. Mas não posso deixar de dizer que, ao contrário do que possa parecer pelas referências que a Carla fez, nem todas as referências que a Carla fez correspondem às propostas que o PS impôs ou sugeriu para esta solução final. Muitas delas já estavam previstas anteriormente, havia, por exemplo, calendários de concretização diferente, é um facto. A questão do alojamento local é, sem dúvida, uma alteração significativa. Há um limite, um teto máximo de 5%, creio eu, é assim, não é, Carla? Um teto máximo de 5% para toda a cidade. Isso é uma alteração significativa face àquilo que era defendido pela maioria que governa a Câmara. Eu, pessoalmente, sempre vi com muita preocupação e muitas reticências este avançar do alojamento local e, portanto, eu acho que é bom também para o mercado conhecer esta regra, é uma regra clara e, portanto, toda a gente já sabe ao que vier em matéria de alojamento local. Há imensos bairros, há bocadinho quando a Carla falou nisso, eu pensei nisto. Há imensos bairros, nomeadamente o da Carla, que já ultrapassaram esse rácio em muito. Ah, mas isso já não... A Carla e, por exemplo, pior ainda, a Freguesia Santa Maria Maior. Sim. Freguesia Santa Maria Maior tem para aí 3 quartos, julgo que não errar muito. 50%. Exatamente. E a Carla quantos tem? É um bocadinho menos, mas também já que é quase metade. Pronto. E portanto, obviamente que isso é excessivo, não tenho dúvidas em afirmar isto, isso é excessivo. Agora, a Câmara Municipal não tem instrumentos para gerir isso que já existe no mercado. Caberá ao Governo e à Assembleia da República criar soluções legislativas que permitam gerir essas existências, e eu espero que isso venha a acontecer, mas será um processo mais prolongado. Mas para já este teto claro. Mas eu queria terminar com uma referência ainda relativamente à habitação. Eu acho que vale a pena sublinhar sobretudo o seguinte: a atual maioria que governa a Câmara, e mesmo em Carlos Moedas, apostou na habitação. E a aposta na habitação, esse discurso não é novo, quer dizer, o António Costa tinha feito isso quando foi Presidente da Câmara, Fernando Medina, quando foi Presidente da Câmara, também afirmou o seu amor e a sua prioridade à habitação, mas nunca foi concretizado nada na cidade de Lisboa nos últimos anos, nos últimos muitos anos. E o que se vê de diferença agora é que há uma concretização. Eu acho que esta proposta, sobretudo, sublinha esse pragmatismo, o bom senso, mas sobretudo a capacidade de concretização. O Presidente Carlos Moedas já tem referido o número de chaves que já entregou, mas também o número de frações que estavam degradadas e devolutas, propriedade da Câmara Municipal, que já foram recuperadas, o programa de renda acessível, que está a ter uma procura muito, muito, muito substancial. E, portanto, o que eu queria, para além do consenso que me parece importante, queria aqui sublinhar que o atual Executivo tem concretizado. E a crise na habitação precisa, sobretudo, de concretização para aumentar a oferta da habitação que falta há muitos anos em Lisboa e que eu espero que esta carta contribua para... Ajuda a concretizar. A prazo, e termino com isto. Esta carta tem um prazo de vigência de 10 anos, prevê um investimento de mais de 900 milhões de euros, não só do PRR, como a Carla referiu, mas também de recursos próprios da Câmara Municipal, e aponta para um potencial de 9 mil novas habitações. É bom é que o concretiza, não é? E, portanto, eu acho que a diferença é que no passado prometeram-se inclusivamente as tais 6 mil habitações que nunca saíram do papel. O que eu acho que está a acontecer e que se está a verificar é que neste mandato está a haver um impulso muito grande para a concretização e, portanto, eu acredito e espero que estes números se concretizem a prazo. Primeira parte do Fórum Lisboa, vamos voltar a seguir a um pequeno intervalo. Até já. Amália, 92.0 Lisboa, 100.6 Setúbal. A música é o nosso fado. Segunda parte do Fórum Lisboa, cá estamos, desta vez queremos falar da conclusão da Jornada Mundial da Juventude. 2 meses depois de concluída, a Câmara Municipal de Lisboa anuncia que o valor da despesa com o evento ficou em menos de 34 milhões de euros, 1 milhão de euros abaixo, diz a Câmara, do previsto no orçamento global inicial, que era de 35 milhões e que tinha sido definido por Carlos Moedas, de um montante global de 34 milhões de euros. A Câmara diz que cerca de 23.900 são investimento que fica para o futuro da cidade, nomeadamente Parque Tejo, ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão, equipamentos do Regimento, sapadores bombeiros, Polícia Municipal e Proteção Civil Municipal e obras no espaço público. Isto ainda não é um balanço definitivo. Modesto Navarro, a sua opinião sobre este balanço que Carlos Moedas apresentou, sendo que ainda não são contas fechadas, não é? Mas a Câmara fez as contas das JMJ 1 milhão de euros abaixo do previsto. Foi isto que foi noticiado. Exatamente. 2 meses após a conclusão da jornada, a Câmara Municipal anuncia que o valor da despesa ficou em 33,979 milhões de euros, 1 milhão abaixo do previsto no orçamento global inicial, que era 35 milhões. Um valor final que suportou custos adicionais de 1,3 milhões de euros, decorrentes de pedidos suplementares apresentados ao longo do processo, a saber, locação de ecrã, luz e som para o palco do Parque Tejo Trancão, locação de raios-x, pórticos e detectores de metais para os grandes eventos, locação de tendas e cadeiras para o Parque Tejo Trancão, requisitos adicionais para estruturas de cadeias TV e sala de imprensa no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII. Do montante global de 34, mesmo assim, ficando 1 milhão abaixo, não é? Do montante global de 34 milhões de euros, cerca de 23,9 milhões são investimento que fica para o futuro da cidade, nomeadamente Parque Tejo, ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão, equipamentos do Regimento de Sapadores Bombeiros, Polícia Municipal e Proteção Civil Municipal e obras no espaço público. O PCP considera que será importante fazer uma apreciação sobre a forma como foram utilizados os dinheiros públicos e quais os proveitos que perdurarão no futuro em benefício da população e da cidade. Não basta afirmar que o investimento da CML, em grande medida, fica para a cidade, uma vez finalizada a JMC, ou MJ. É necessária uma avaliação que confirme ou não tal afirmação. E o PCP vai solicitar os esclarecimentos necessários quanto a todas estas questões e avançar com os questionamentos escritos que sejam pertinentes para um balanço claro. Ou seja, para que fique, foi isso que para prometemos, que fique claro que este... Que lutaremos para que... O que a Câmara disse confirma a realidade. António Proa. Bom, a Câmara Municipal fez o balanço, apresentou contas detalhadas, não só dos valores que já foram referidos. Eu dos valores que foram referidos não os vou repetir, mas quero sublinhar apenas que uma parte significativa foi investimento, ou seja, foi investimento que fica para a cidade, ou seja, não se consumiu... Estais 23,9 milhões. Exatamente, não se consumiu no evento, e portanto grande parte fica para a cidade, nos equipamentos, no espaço público, na segurança, na prevenção de incêndios, tudo isso que beneficiou deste investimento, e a cidade vai beneficiar disso. Foram identificados mais de 200 procedimentos de contratação, e destes, cerca de metade dos valores correspondem a concursos públicos, e isso, um pouco menos de metade, beneficiaram do regime legal que foi aprovado através do Orçamento de Estado e que permitiu os célebres ajustes diretos, que são instrumentos legais, sublinho, porque ficou muita ideia. Sim. De que os ajustes diretos, exatamente, que os ajustes diretos eram mecanismos para ultrapassar a lei. Não, a lei previa precisamente estes mecanismos, tendo em conta a urgência que havia, e não vou agora retornar à questão de porque é que foi, algumas coisas foram em cima da hora porque não estavam prontas e tal, já falámos sobre isto. O que é certo é que menos de metade beneficiou deste regime do tal ajuste direto, que é também importa recordar, é um regime legal que prevê ainda assim a consulta a várias entidades e a escolha de acordo com os critérios que a lei define. E portanto, esse esclarecimento e essa transparência também foi utilizada na divulgação destes dados. E portanto, eu diria que não fosse aqui o combate político-partidário, as contas estão apresentadas. Os valores estão identificados, a utilização dos recursos está identificada, os procedimentos de contratação são conhecidos, sabemos como se gastou. Bom, não são as contas definitivas porque, primeiro, há legalmente também um momento legal em que as contas são fechadas. As contas das instituições públicas são fechadas no final de cada ano. Ora, ainda não chegamos ao final do ano e, portanto, só aí é que oficialmente as contas serão, levarão o procedimento legal que está previsto, são apresentadas de acordo com as regras contabilísticas e serão aprovadas pelos órgãos competentes. Agora, antes desse fecho oficial, que não pode ocorrer já, portanto não vale a pena andarem para aí a dizer que já há atraso e que não há vontade de apresentar os documentos, não. Há um momento que legalmente está previsto, que é o final do ano em que as contas estão fechadas. No entanto, já agora foram apresentadas as contas e, portanto, foi identificada toda a despesa que foi efetuada. E o que é que se houve? Houve-se a oposição dizer que não são transparentes, que falta informação. Bom, a informação está disponível porque senão havia ilegalidades. É uma questão de se darem ao trabalho de irem consultar os documentos. O que é que não foi apresentado ainda? Foi o retorno deste investimento. Foi um compromisso que foi assumido, foi que... ia ser um retorno espetacular. E esse retorno, veremos, esse retorno foi anunciado que será apresentado no primeiro trimestre do próximo ano. Foi contratada uma consultora, a PwC, que foi contratada precisamente para fazer esse estudo do retorno deste investimento. E isso será apresentado no primeiro trimestre, também já foi anunciado. Portanto, houve aqui uma tentativa, que há uns dias atrás, para criar sobre, em torno disto mais uma polémica, que eu acho que não é muito positiva para o funcionamento da democracia. Há com certeza outras críticas que podem ser feitas. Agora, em matéria das contas e da Jornada Mundial da Juventude, as coisas têm sido feitas de forma absolutamente transparente, conforme foi prometido e conforme está a ser cumprido. Creio também, aliás, já agora, que o PS, que tanto reclamou esta semana pela falta de informação relativamente às contas no que diz respeito à Câmara Municipal de Lisboa, não ouvi ainda a mesma preocupação relativamente às contas do Governo, que também estão tão fechadas quanto estas. Mas enfim, lá ficará com quem fez estas críticas. Agora, também creio, António Pô, antes de passar a palavra também à Carla, só terminar. Sim, creio que a fundação da jornada também não apresentou ainda contas. Exatamente, porque de facto, vamos lá ver, só quem não tem conhecimento da complexidade de um processo como este que ocorreu com a Jornada Mundial da Juventude é que não compreende que estas coisas demoram algum tempo a organizar, a preparar para serem apresentadas e, portanto, eu acho que não há aqui atraso. Ou Antonieta, eu de vez em quando, por exemplo, no Parlamento, dou conta que há empresas públicas que têm anos de atraso da apresentação de contas. Isso sim parece-me grave. Agora, este evento que terminou há pouco mais de um mês, apresentarem contas até ao final do ano e fecharem tudo durante o primeiro trimestre do próximo ano, parece-me que é o normal. Carla Madeira. Bom, estas contas, quer as que foram apresentadas pelo Governo, quer as que foram apresentadas pela Câmara, eu entendo isto como relatórios provisórios e não como relatórios finais. O da Câmara é um relatório provisório, foi apresentado à comunicação pela razão social, que eu pela razão que foi referida, quer dizer, e acho que Ninguém com o mínimo de bom senso espera que um evento desta dimensão seja apresentado ao pormenor todas as despesas que foram feitas. Calma, mas não foi o PS da Câmara, não disse isso. O problema é esse, eu concordo consigo. Não concordo é com o PS da Câmara. Mas nós estamos, as contas têm que ser apresentadas ao pormenor, quer as do Governo, quer as da Câmara. Não parece razoável que passado 2 meses, que foi o evento decorreu há 2 meses, com férias pelo meio, nós tenhamos relatórios pormenorizados. Eu tomei conhecimento da conferência de imprensa que foi dada por parte da Câmara, mas foi só disso que eu tomei conhecimento. Eu espero que todos os deputados municipais, nomeadamente, eu já nem digo os vereadores da Câmara, mas que todos os deputados municipais tenham depois acesso a um relatório. Não digo estarem lá as despesas todas ao pormenor, porque isso, como disse o António Proa, qualquer cidadão pode fazer um requerimento a uma entidade pública e ir consultar os documentos e ver ao pormenor o que foi do ajuste direto, o que foi do concurso público. Isso está tudo nos departamentos de contabilidade das instituições e, portanto, naturalmente não é disso que estamos à espera, mas que exista uma apresentação pormenorizada. Aliás, eu acredito que isso vá acontecer e não, eu nunca tive a expectativa que passado 2 meses, nem parece relevante, muito sinceramente, depois do evento ter terminado e ter terminado com sucesso, não parece relevante isso. Quanto ao fato do valor ter ficado aquém ou não ter ficado, bom, aqui também não podemos esquecer duas coisas. Houve algumas despesas que inicialmente estava previsto serem tidas por parte da Câmara Municipal de Lisboa e que depois não foram. Estou-me a lembrar, nomeadamente os audiovisuais do Parque das Nações, não os do Parque Eduardo VII, que esses foram a responsabilidade previsto, da Câmara, mas os da Parque Tejo foram todos feitos pelo Governo, as casas de banho, as polémicas casas de banho, e que levaram o evento a ir para o evento dos voluntários a ir para o Oeiras, e portanto eu aqui, aliás, eu não analiso muito, isto é um evento importante para o país, acho que todos estamos de acordo, ia ser um evento naturalmente caro. Fiquei mais triste por a Câmara Municipal de Lisboa, numa fase inicial, ter começado aqui a não querer assumir uma série de gastos e ter levado parte do evento para Oeiras. E aqui fiquei porque foi de uma violência enorme, estava muito calor no último dia, os voluntários passaram lá à noite, depois de uma semana intensa passaram lá à noite, sábado para domingo, tiveram lá no domingo de manhã e depois à tarde tiveram todos que rumar para o Oeiras só porque a Câmara do Oeiras não quis assumir a despesa do evento com os voluntários, e isso muito sinceramente custou-me muito mais do que enfim, do que uma série de coisas que são feitas. Há algo aqui que eu não posso deixar de dizer, e não estou mandatada para falar pelos 24 presidentes de junta da cidade, mas acho que as juntas, o trabalho e os gastos que as juntas tiveram são muito pouco referidos nestas apresentações, porque a verdade é que se tudo correu bem foi porque toda a gente arregaçou as mangas e as pessoas... Mas no final, nas contas finais, depois as despesas que as juntas tenham tido com o evento vêm mencionadas ou nem por isso? Não parece, não, a não ser que a Câmara queira ressarcir as juntas de freguesia destes gastos, que era o que deveria ter feito, já que as verbas das juntas de freguesia são as mesmas desde 2013, não obstante o aumento sucessivo do salário mínimo, dos combustíveis, etc., e as receitas do turismo e de todo o crescimento da atividade económica irem direitas para o Governo e para a Câmara e não virem para as juntas de freguesia. Eu acho que não faziam mais que a sua obrigação se fizessem isso, mas pronto, isso não está previsto e não foi por isso que, e eu aqui tenho mesmo que dizer isto, porque foi muito justo, porque não foi só a minha, todas as juntas de freguesia arregaçaram as mangas e tiveram lá. Nós não tirámos. Caso, sabe que hoje não está, teve. E as outras à volta também. Na participação do evento. E todas. Sim, as que estão à volta do Parque Eduardo VII, não é? Mas, Carla, deixa-me só dizer uma coisa. Quero falar primeiro, desculpe lá. Já vai falar, já vai falar. Pronto, mas só que em relação à despesa, dizer que as juntas de freguesia tiveram a trabalhar non-stop. Eu, além de ter o meu pessoal da higiene urbana todo a trabalhar e de ter pago o acréscimo de horas extraordinárias, naturalmente, neste período, tive outros serviços também a trabalhar noite e dia, que habitualmente não tenho, nomeadamente na área da intervenção social, porque só a minha freguesia tinha 1.200 pessoas Mas isso estava previsto antes, quando se desse a não, nada estava previsto, isto saiu tudo dos orçamentos da junta, nós tínhamos ali as pessoas, portanto, não é? Tínhamos ali as pessoas a dormir e, portanto, fizemos, arregaçámos as mangas e fizemos, e sem o trabalho das juntas de freguesia, sem o trabalho dos voluntários, sem o trabalho das paróquias, sem o trabalho da população, que até com alimentos ajudou este evento, ele não tinha corrido com este sucesso, e essa parte acaba por ser sempre muito esquecida nesta apresentação final de contas. Modesto Navarro. É para dizer, vamos lá ver, trata-se de um município e o município tem os seus órgãos. Se não estabeleceu com as juntas de freguesia o que devia ter estabelecido, é mau. Pronto, mas houve, de facto, essa disponibilidade e houve a intervenção que foi... Não sou até em Lisboa, aqui à volta, houve autarquias que se empenharam, porque Lisboa não é só Lisboa, é a área metropolitana. Então, o que eu queria dizer é que esta coisa das contas não passa ao lado daquilo que são os direitos da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal. Ou seja, até vir o relatório e contas... E esse relatório e contas ser aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal, está tudo em aberto. E, portanto, qualquer eleito, qualquer força política, tem o direito de questionar e querer saber como é que foi exatamente. Pronto. É isso que tem que se dizer para que isto não paire assim como uma nuvem fora como daquilo que é efetivamente legal. Sim. Legal de Lisboa é os órgãos funcionarem. E os eleitos votarem. António Proa, não, queria só, relativamente à referência que a Carla fez quanto ao compromisso e ao envolvimento das juntas de freguesia, as despesas que as juntas de freguesia tiveram, sim. Obviamente ninguém ignora, e estou em crer que desde logo a Câmara Municipal não ignora, o esforço que as juntas de freguesia da cidade tiveram. Agora, a Câmara Municipal não pode, nas suas contas, incluir as despesas de entidades terceiras, porque a Carla, estou certo, aliás, que é a primeira a defender e a reivindicar essa autonomia relativamente à Câmara Municipal. A Junta de Freguesia é um órgão com a mesma legitimidade que a Câmara Municipal e, portanto, tem contas, as Juntas de Freguesia têm contas próprias. Eventualmente será um exercício interessante que as Juntas de Freguesia também identifiquem as despesas relacionadas com o esforço que tiveram na organização da jornada. Agora, não se pode esperar, e aliás, eu defendo que isso não pode acontecer, que é despesas das juntas de freguesia estarem vertidas naquilo que são as despesas da Câmara Municipal, e aliás não é só da Câmara, da SRU Lisboa Ocidental, da EML, da EGEAC, enfim, do universo que de facto corresponde à Câmara Municipal. As despesas que as juntas de freguesia tiveram, e tiveram muitas, e o esforço foi muito, desde logo em recursos humanos, mas noutros seguramente, bom, têm que ser espelhadas nas contas de cada uma dessas autarquias, que são as freguesias e não da Câmara Municipal. Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, sublinhar aquilo que o António Proa, naturalmente existe a autonomia das várias entidades. A questão é que nenhuma das juntas de freguesia tem a voz que tem, quer o membro do governo, quer o presidente de Câmara. E neste apresentar de contas, eu de facto não posso deixar aqui de referir que as juntas de freguesia têm sido muito esquecidas e que os custos que as juntas de freguesia, as 24, todas elas, tiveram é muito pouco falado. António Proa, vamos ao fado? Vamos, o fado é meu e a escolha não foi ao acaso. Tivemos há bem pouco tempo o Festival Santa Casa Alfama, onde a Rádio Amália, como há vários anos acontece, esteve presente e com uma emissão em direto,